Ok, no 3 vai ser o segundo, que aguarde para o push. Certo. O contrato do Guardião 08. Guardião 08, vou para o nível 150, para evitar tráfegos na chegada Mare e Amã. Faça atenção pelos setores Uísque e Sudoeste da ilha. Guardião 08, reporte atingindo nível 150 para o lançamento. Vai acender no setor Uísque e Sudoeste da ilha. Guardião 08, repassará o 150. Papai Romeu, tanto Charlie Tango, vai agora em condições mais na proa 065. Cortou o número 10. Puxa, está no meu. 96-10, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará. Dan 3155, decola o 58, chame o controle em 19-35. 19-35. Salvador, da 3155, boa tarde, fala da Elveda, Mótima. Dan 3155, contato radar na decolagem, para o nível 320 na saída da El, transmissão Mótima. Da El Mótima, já tinha uma prova disponível direto, aceita, tá, 3155. Após, 2 no pés, vou direto Leda. 2 mil Leda, obrigado, tá, 3155. Utilizou no ILS, o Papá Rodeu, o Papá Juliette Papá. Chama agora a torre, 118 decimal 95, Papá Juliette Papá. Torre, muito boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, a 1 minuto de externo. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, cheque o trem, continua a aproximação. Gente, após externo, cheque o trem, Papá Juliette Papá. Continuando a aerovia, decola da aula zero, curva à direita, saída é Arbor, transição Elefa. Aciona 5003, o controle frequência 119.35. Dando consciência 360, conforme rota, 3021, decola da 10, curva à direita, na saída Arbor Elefa, transponder 5003, controle 1935. Tá correto, 5003, confirma o código, chama o estacionamento. Trabalhamos, 090. 0 grau, 099, Papá, Juliette, Papá. Gente, livre pouso, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Aerogol 966, acionado para o táxi. 170 a bordo. 3 horas e 30, altana Recife. Autorizado iniciar o táxi até próximo ali portão 4, onde tem um Fokker 100 já na faixa central. Vai seguir a aeronave como número 2, chama a torre 18, decimal 95 no ponto de espera. 966. Fokker 4, segue a aeronave da Oceania. 1895, boa. Tá. Então, desça para o nível 180 na chegada Maia, ajuste altímetro no 011. Tráfego 9 horas, 62 milhas, rumo ao nordeste, mantendo nível 170, ainda sem contato com o controle, Alfa Tango 72. Sim, programa T-50, T-24. Salvador, boa tarde, a passaria do 2231 com a informação, papá. Passar 2231 no controle, Salvador. Aciona identificação. Retoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 060. Desça para o nível de voo 060. Desce para o 060. Vetor esquerda 060 também. 2231. Fechamento correto. Passarei 2231. Número 918, desça para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 011. 050, na base 8. Para pronto, forma de imediato para autorizado. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém 637. 9 horas, trato 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 175. Em descida para o nível de voo 050, Embraer 190. Subvisou o contrato com 2238. 27, autorizado, né? Manter, pista no 0. Ali manteve no 06327. Estarei do 2231 no controle, Salvador. Se possível, quando mais próximo, preferência no externo, coordenar para a gente pôr no 37. Vai prosseguir para pouso no 7? Estimativo, no externo a gente cancela tudo que ele pôs no 17. Gente, copiado, passarei 2231, não será feita a coordenação. Controle, sempre cabe tempo. Esse papá Romeu Tango, Charles Tango. Foi recuperação para a final da pista 17, curva direita para 120. Reposte visual com a cabeceira 17, papá Romeu Tango, Charles Tango. Juliette. Azul 418 autorizado. Puxe bem, acionamento na 3, chame táxi. Autorizado, puxe bem, táxi, visual 418. Suba até o nível 100, vou comprar a WIC. 100 para o WIC, guarda 108. Passarei 2231, desça até o nível de voo 110. 110-2231. Fechamento correto, passarei 2231. Tráfego, posição de 11 horas, 18 milhas. Vendo para o nível de voo 100, Charles 208, em lançamento de paraquedista em Veracruz. Na frente do Carmo 2231. Pronto, copio. Pronto, copio 6355. Aqui, está autorizado. Correção, só um minuto. O Papá Romeu e Juliette Papá, autorizado a ingressar à esquerda, cruza o pátio, ingressa via Mike Lima. Chame para cruzar a pista no 7 na Papá. Quanto tempo fica no seu inscrito ao nível 100? Aproximadamente 4 minutos, Guardião 08. Tráfego agora a posição de 12 horas, rumo nordeste, passando nesse voo 130, em descida até o nível de voo 110, Alfa Tango 72. Desculpa e mantenha o nível de voo 100, o Guardião 08. O Guardião 08. Controle, boa tarde, Oceanair 6327. Oceanair 6327, contato radar na decolagem, tu para o nível de voo 240 na saída da El, transição Coral. Ok, da El Coral subindo pro 240-6327. 5001, código 1935, controle, o 6355, Xanã. Correto o gotejamento, chame para o acionamento. Chama quando pronto para o puxo, 6355. Controle, quanto que dá de coordenar para o 6327, nível 160? Tá. Tan 3155, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Recife decimal 1, 332. Uma boa tarde, Tan 3155. Canal 6327, autorizado nível 160, na presente vou direto para o coral. 160, direto para o coral, 6327, grato. 198, boa. O senhor está indo aqui para Guarulhos, está autorizado uma centena via Ilhéus, Dendê, Dagov, conforme rota, Confins, etc. Decola da 1-0, curva à direita, na saída Coral. Aciona o código 5004, controle 199, decimal 35. Tá correto, chame para acionamento. Chama para acionamento, exato. 097 da 4, voo 097, direcionar, chame táxi. Direcionar, chamaremos, zona 097. Estou aqui à esquerda agora. Tráfego agora 4.2 milhas. Já superado o guardião 08. Ainda mantém a proa Whisky e suba para o nível de voo 150. Passarei do 2231, desça para 3.000 pés, altímetro no 011. Reduz a velocidade 230 mais. Fazendo 210, vai descer para 3.000 com 1.000. Para meu bordo, gol 966, na sua escuta. Gol 1966. Posição? 66, na sua escuta. Romeu, Papá Juliette, Papá, mantém a posição. Papá Juliette, Papá, mantém a posição. Base do Coronel, voo 370 na saída Puca, transição de par. 37 na Puca de par, 966. Meu tango, Charlie Tango, no solo ao 09, confirme local de estacionamento. Pode ser à direita, táxi à direita, em frente à Aerostar tem um pátio de aviação geral, pátio 5. Controle, passaria nessa rota autorizada, ele é? Para 2231, nessa rota está autorizada. Tem que acertar a final do suprimento LS que pista 1-0. Desça para 3 no pé. Vamos estabilizar o 2231. 1-9. 2-0-4-1-9. Para o táxi, voo 097, temos 172 a bordo com 3 horas e 15, alterna Campinas. 31, reduz velocidade 180 nós, desça para 2 em pé, altímetro no 011, está autorizado a final do procedimento LS-X-Way, pista no 0. Agora para 2000, dirigindo para 180, chamarei estabilizado, né? No X-Way. Azul 4118, decola aos 10, chame o controle em 119.35. 1935, azul 4118, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, passando 1300 pés. Azul 4118, contato radar na decolagem, azul para número 360, na saída Arbor, Elefa. Sobe nível 300, Arbor, Elefa, azul 4118. 170 graus, 109. A linha decolar, pista 109. Azul 6918. Chama agora a torre 118.95, composto. Autorizado no ILS 2231, está autorizado na 17? Autorizado 21, passarela 2231, a final do procedimento ILS é 6, pistão 0. Aguarde transferência para a torre. Ah, sua escolha. Decola os 1-3. Mantenha a proa até 2 mil pés. Chame o controle em 1-9.35. Mantenha a proa até 2 mil pés, 1-9.35 controle. Gol 1-0-9-7. Controle Gol 1-0-9-7, decolou. 1-0-9-7, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor Elefa para o nível 360. Arbor Elefa via para o 360, Gol 1-0-9-7. Azul 4-1-8, teria continuado a presença do ar direto móvel? Azul, doutor. Autorizado pouso na pista 1-0, 1-7-0 graus, 1-0-9. Depois eu baixo outra vez, meu namorado. Boa noite. Está direto para o lado. Quero atender, chapa o táxi. Arbo, foi comprar nó. Chapa 08. Bono 966, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2861. Polo 966, chama o centro Recife 126.85, alterne 125.45. 126.85.45. Correto. Passou esse ano, baixar travado 2231. Passa 2231, agora a torre 118.95. 118.95.2231. Boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Autoriza pouso na 17? Passarei 2231. Autoriza a curva pela esquerda, entrar na perna do vento e pousar na 17? Chame para o cancelamento do plano IFR. A presente. Plano de voo, instrumentos cancelados, 16. Prossiga sob regra de voo visual, chame de base pela direita, pistão na 7.3 embaixo travado. Passarelo 2231. Como que a gente já está numa base, da 17 o visual está bastante travado. Pronto, 7. Ciente, gol no 0 na 7. Alô, salvador, 1 no 8, está livre. Gente, táxi livre via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamando para Juliette, 1 no 8. Mantendo o nível de voo 160, chama agora o controle. Ilhéus, 120, decimal 1, por favor. 120, decimal 1, uma boa tarde, bom trabalho, meio dia 3. Passaredo 2231, avistado, autorizado pouso na pista 17, 180 graus, 119. Autorizado na 17, 2231. Zulu 41118, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 288-260, azul 41-18, obrigado, boa tarde. Juliette, 1698. Autorizado, esquerda, portão 3, 1698. Portão 3, 1698. Portão 3. 9, 2, 2. Alô, Salvador, boa tarde, eu passei 2231 no Livrando, à esquerda, fique atento aí, tem umas viaturas que estão fazendo as manutenções nas taxas próximas à saída da 35. Autorizado, esquerda, vai para a área remota, 14, no pátio 1. 14, no pátio 1, 2, 3. Então 08, autorizado para seguir para a vertical de Veracruz, reporte pronto para o lançamento. Passará pronto para o lançamento, 08. Então 097, chama agora o centro Recife, 128.8, alterno 126.0. 288.260. Papa Romeo Mike Echo Oscar, controle, Salvador, boa tarde. Tempo para o meu Mike Echo Oscar, mantenha condições visuais na linha do litoral, ajuste ao altímetro 1011. O papai, o meu Mike Echo Oscar, confirmando a posição. Copiado, 44 milhas de Salvador, o papai, o meu Mike Echo Oscar, com clareza 2. Autorizado o táxi, até o ponto de espera da 04. Ele está ali o táxi então e no ponto de espera, pronto, chama a torre, frequência 119 decimal 35. Solo Salvador, uma boa tarde, voo 1620, informação papá, autorização Recife. Alterna essa frequência do controle para o serviço de informação de voo e alerta. Reporte 20 milhas, ingressando na CTR Salvador, o Papa Romeo Mike agora. 0 via Aracaju, direto Recife. Decola da 10, curva esquerda, na saída Puca, Jamo, depois Aracaju. Aciona 5027 e o controle frequência 119 decimal 35. Autorizado 370 para Recife, confirmado o plano. Decola da 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 5027 é o transponder e o controle em 1935, Gol 620. Correto, chama para acionamento. Vai chamar. Solo, boa tarde, 32 anos 100, Recife da Papá, autorização com 1. Estamos no coordenado, se possível, nível 160 para o lançamento de CQB aqui na Universidade de Veracruz. Está autorizado o nível 160, reposto para o lançamento. Aprovado, já agradeço. Zero via Block, a Pesulo 10, Fubave, seguindo a Pesulo no meia conforme a rota. Decola da 10, curva à direita, na saída Arbor, depois... Começou, aguarde a saída. Na saída atrás da Euleda e depois voa Motiva. Aciona 5021, o controle é 199 decimal 35. E confirma 340, fora da 10, para a direita da Euleda Motiva. 5021, 1935. Euleda Motiva, isso a rota é via Block, é Pesulo 10, Pubave, é Pesulo no meia e conforme a rota. Ah, que da Euleda Motiva então, via Pesulo 10, ele chama para acionamento. Chama. Roda, boa tarde, está 3193, ele vai lançar o Rapaco 340 Galeão. Está 3193 Galeão, 360 autorizado, confirma, copia? Chamativa. Autorizado para Galeão, nível 360, via Irumi, pelo novembro 857, Monsul, decola a curva direita, saída é da Euleda e depois voa Irumi. Aciona 5447, controle 119 decimal 35. Tá, 10 pronto. Tá passando o Serra, Hotel Yankee, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, estão no zero. Vento 1970 graus, 099. Autorizado aliás, circular da 10. Correto, chama para acionamento. Chama na obrigado. Salvador, igual 1169, frente da Papá, autorização Guarulhos. Quem o 1169 entra a cópia 360, Guarulhos autorizado. Via Pesulo 10 até Taubaté, decola da 10. Curva à direita, saída da Euleda, depois voa Mótiva, aciona 5041, controle 119.35. Ogon 1169, autorizado Guarulhos 360, pela Perzulo 10, após Taubaté, curva direita da Euleda, Mótiva. Salvador 1935, assina 5041, Gol 1169. Ah, correto, chama pra acionar. Samará. Paulo Salvador, boa tarde. Chanel 634, Portão 62, informação para pauta de tráfego petroleiro. 2340, vou ver. O 6314 para Petrolina, está autorizado. 340 nível. Para a Pesulu 20, aerovia. Decola, faz a saída Momo. Código Neném. É, aciona 507, curva esquerda. Janela 6314, autorizado. Petrolina, 340 pela Pesulu 20. Saída Momo, código Neném. Aciona 5170, curva esquerda. Que é Momo, código. Código. Que lógica, Golf Bravo Uniforme, que não é nem. E os códigos 5017. Yankee. 0117. Confirmando a frequência de controle de 2198. 35, 1935. 1935, situação menos 63.4. Deixa apaixonar. Autorizado no 00, saída floral, Serra da Yankee. Salvador, passando 2231, informação para lá. Sente o Guardião 08, reporte cruzando 2500. Guardará quando cruzando 2500, sai do Guardião 08. Autorizado, passaria do 2231 para Barreiras, nível 160 visual, via VATAP, Whisky 42 Lapa, depois Barreiras. Decola a curva direita, ou correção, decola a curva esquerda, saída Momo, depois voa VATAP. Aciona 5032, controle 119.35. Foi autorizado 160, Momo com curva esquerda, VATAP, Whisky 42 Lapa, depois Barreiras. Vai acionar 5032 e o controle 5935. Solo para 3207 para acionamento do Multiplex 02. O passageiro 2231 está correta, a resposta é chão para acionar. Firmarei, está na remota 14. Que equipe de acionar? É o FRA 3217 na 02. 02, está autorizado o acionamento, chama táxi. Chama táxi. Solo com 1620 no 5, puxa o acionamento. 5, tá autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, no 620. Para o pushback, acionamento, o Oceaner 6355 na posição 14. Ok, na área remota, tá autorizado, chama o táxi. Chamará táxi, Oceaner 6355. Conforme o meu Mike é Cosme, Carlos. Funcione. Corrijo. Mantendo 10 regras de voo visual, ajuste altímetro 10011. Mantenha o corredor forte e informe ingressando no corredor Interlagos. O Mike é Cosco. O Mike é Cosco? O Mike é Cosco, vai manter o corredor forte e reportará ingressando ao ingressar no corredor Interlagos. O Mike é Cosco. Patango Oscar Bravo Eco, mantenha-se em regras de voo visual. Ajuste de altímetro em Salvador na 091. O 095 voe a rotatória. O Oscar Bravo Eco, informe no ponto de descida. Agora a rotatória, o Oscar Bravo Eco está no ideal de descida. Esse mantém no 1500 pés, regras de voo visual. Esse mantém 1500 pés, regras de voo visual. Alterna Web. 3217, alterna Campinas, 2 horas e 20, está com 182 a bordo. Vira à direita da ponte espera, chama 18, desceu 195 no próximo. 1895, ponte espera, no próximo. Táxi Ocean Air 6355, hoje somos 126 a bordo, com autonomia de 5 horas, alternando o galeão. Ok, vai seguir a aeronave da Gol, que está liberando ali a saída do Pátio 3. E número 3 no momento para decolagem, chama a torre 18, desse 195 no ponto de espera pronto. Sim, vai seguir o Gol, número 3, 198, desse 195, 6355. Autorizou gel após BG, após Tangov, BH, direto Guarulhos, Delta Yankee. Tende, irá voar Coral após Ilhéus. Depois de Ilhéus, tende. Afirmativo, Delta Yankee. Grato. Roda o Guardião 08, passou 2500 para o seu tráfego de Veracruz. Eu tenho tráfego a informar, Guardião 08, frequência livre, 12345. Antes, galera. Salvador, muito boa tarde, Gol 620, ponte espera da 10, pronto. Gol 620, boa tarde, como número 2, mantenha o ponto de espera aguardando. Mantenha na guarda, 1620. Gol 1169 no site pushback acionamento. Confirma o 1169? Afirmo, no site pushback acionamento. Está autorizado, chame táxi. Já vai lá. 3217, autorizado a linha e decolar, pista 10, o vento 180 graus, 089. A linha decola, 3217. No 620, alinhar e manter, cabeceiro no zero. E manter no zero, 620. Solo, salvador, chamear 3 no 4, 6 no 4, 6 dúzia, se enche e aguarde para o acionamento. Sim, antes de te coordenar aqui, tem um chamado do 3 no 4. Tem o do 7, a sua esquerda foi autorizado já. Assim que ele iniciar o táxi liberar, eu vou autorizar. Obrigado. Controle Salvador, Mike, é com Oscar ingressando em Interlagos. Tenente Mike Eco Oscar, informe em rotatório. Formar a rotatória, Oscar. 3217 decola aos 39, controle 119.35, tem um bom voo. Tá, 0935. Rotor, 3217. 3217, contato radar na decolagem. Suba e manter o nível de voo 340 via saída da EL. Via da EL 34. Gol 119 a bordo, 3:49, alterna Galeão. Decolagem 1-0 pro gol, 1-0. Gente, no ponto de vista pronto, chama a torre 1-8-95. Agora, gol 1-1-69. Chame 63 no 4, coordenei com a equipe de pátio. A aeronave Agu iniciou o táxi à sua esquerda, assim que ela passar aí atrás, direcionar, chama o táxi. 3-6-3-4, visual com voo, após a passagem do mesmo, retaguarda, inicia. Saneado 3-6-4. Colo 2-2-3-1, passareto. 2-2-3-1. Informa que a gente não cumpre o perfil da carta de alta acima de 10 mil pés, 15 milhas, permanece a 3 mil pés? É, cumpre a inferior então, ok? Dente. Zona em identificação, via chegada, pare, desça e mantenha 050, ajuste de altímetro no 011. Desça o 050 para 305. 1011 para 305. Boa tarde. Controle, o gol 620, decolou, boa tarde. Uno 620, contato radar na decolagem, sul, mantém o nível de voo 370, via saída Pucca, transição Aracaju. Pucca, Aracaju, 370, gol. Tudo autorizaria sobre moto, vamos botar 3217. Mantém o perfil da saída, TAM 3217. Ok. Salvador, o Mike Eco Oscar, rotatória. Mike Eco Oscar, chame agora tu e Salvador na frequência 18.95. 18.95, boa. É, 63. Torre, boa, gol, 1169, ponte perdendo zero. 1169, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mandei no zero, igual 1169. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeu, Mike Acosta, qual ajuste 10, 11, reporte curta final do 17. Reportará curta final 97, boa. Confirmando, é parte 4, após o pouso. Confirmo. 6193 está na 11, está autorizado, puxa, chamar a chama taxa. Chama taxa 3. Oceano 6355, decolado aos 44, controle 119.35, tem um bom voo. 119.35, muito boa tarde. Oceano 6355. Mike Eco Oscar, avistado, autorizado, pouso, cabeceira 17, o vento 170 graus, 109. Autorizado 17 para o Oscar. 355, contato radar na decolagem, sul, manta nível de voo 360, via saída da El, transição, pode lá. Da El e da Motiva, transição 3620, alguma possibilidade de voar direto ao Motiva, senhor? Puxa, né, linha 355. Manter a saída, sou no tráfego número 2 nessa saída. Você vai manter a saída, senhor, puxa, né, linha 355. Guardião 01, prossiga. Check, Guardião 01. Mantenha-se em regra de voo visual, ajuste de altímetro no 01. Mantendo 500 pés, eu irei informar através de fora da barra. Oceaner 6355, vento, correção, gol 1169, vento 1160 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Eu decolo no zero, com 1169. Rádio Chané, 6290, tem que dar pra cá. Mike, Eco Oscar, considero solo de 47, libera direita. Taxi Oscar, estacionar frequência livre. Direita, livre, boa. De última, entrou na 0119. Via Mari, identificou na 0162, na 0. Salvador, boa, azul, 6919, informação, papá. Salvador, boa tarde, voo 1869, que a gente tem informação, papá. Voo 1169, contato radar na decolagem, se manter o nível de voo 360 via saída da Elma. Campina, nível 340 para Campinas, via Tesouro 10, Fubá, Visuru 16, Belzonte, conforme rota. Decola da 1-0. Curva à direita, na saída da Euleda e depois voa Motiva. Aciona 5064 e o controle é frequência 199 decimal 35. Frente azul 6919, Campinas, nível 340 autorizado. Peso Lu 10, Cubago, peso Lu 6, trava do azul, pé de roda do plano. Decola da 10, curva à direita da Euleda e depois Motiva. 5064, transponder, controle perda 1-1935. Correia, chama para chorar. TAM 3193 para o táxi com 1075 a bordo, autonomia 4 horas, alterando Ribeirão Preto. TAM 32107, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 351-3325. Ou 1620, chame agora o centro Recife 12685, alterna 12545. 6855, graças. O 1869, acione identificação via chegada a bonde, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro 1011. Para 4 mil pés, via chegada a bonde, com 1869, tem que ter 4811. Acabou de chamar agora para iniciar o táxi, ok? E aí não tem solução, o senhor está na faixa central, já é isso? Isso. Eu acredito que não passe de 5 minutos não. Qualquer coisa a gente pode sair aqui pro passe 3 se for o caso, então, escolhendo. Ok, então se for ultrapassar aí 2 minutos, você me informa e volta. Combinado. O 3193 é a aeronave à sua frente, está com um pequeno problema lá, a gente estimou 2 minutos pro táxi, aguarde as instruções. Sim, 3193. Gente, guarda 01, informe através da situação. Azul 4206, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro 0-1-1, informe o final do procedimento LS-X-Ray, pista 0-1. 2 mil pés, 1-0-1-1, autorizado final, X-Ray da pista 0-4-2-0-1-0-1-0-1. Saldo, Ordinator, Hotel Bravo, via Hotel Quebec, level 1-0, ready for the check. Hotel Bravo e India, Hotel Quebec. Coca identification, fly heading. Hit top intersection for intercept Mari arrival. And comes ready for test. Alright, descend now to flight level 060. Descend now 060, Hotel Bravo, India to flight. Salvador, 3560, transferiu em papá. TAM 3560, acione identificação. Desce e mantém o nível de voo 070. Ajuste altímetro 0-1-1, chegada Mare. Posso ser 070, 3560. Sena 62, 10 para sequenciamento, voe a posição estável. Vai, vai, estável, 62, 10. Patrão, eu tenho uma ótima por gol 1169. Guarde, gol 1169. Sena 63, 55. Estamos centro Recife, na frequência 125, décima 1, alterno 133, décima 25. 251, alternamos 3325, Oxenar 6355, muito boa tarde. Redução para 2, 309. 239, 3560. Vim aqui, eu sou o número 4 na aproximação. Estou colocando 0300. Já tenho 4 de táxi, à esquerda, até o Ponte Espera. Chama a torre, frequência 1-8-95, para o plano. Tipo táxi, parte esquerda, Ponte Espera, chama a torre, 2-9-5-3-4. Confirme só a sua autonomia alternativa? Recife, 3 horas. Gente. Guardião 01, chame Torre Salvador, na frequência 118.95 para ingresso em circuito de trato. 3295, grato. Canal 6210. A escuta. Foi Duna, vê se mantenha 3 mil pés de justo que metrô no 011, sua velocidade indicada. Vai voar Duna, descendo para 3000, 1091, está agora com 260. Ciente, informa quando necessário para a redução. Vai informar. O 1869, velocidade indicada. 309, 1869. Considera a informação do gol 1169. Desculpa aí. Gol 1869. Desculpa, tudo ligado. Então, só para agradecer o colega, você está quase de boa, está esperando para começar o táxi para resolver aqui. Tá ok, tá seguindo, eu estou 393. Bom, Torre Salvador na frequência 118.95. É 19, SI, Bernardo Vento pela esquerda, pistão no 7, ajuste no 0, 1, 1, reporte base. 1, 0, 1, 1, reportar a base, esse é autorizado direto para o Sobré. Torre, Papatá, Vasco, Bravo Eco.